Esse é o Ponderando e eu sou Neudo Júnior. Mais uma vez vamos com a poesia na voz de Joaquim de Paula. Dessa vez, a poesia é Solidão. Estava eu naquela praia um dia, olhando extasiado o mar. A minha vista ao longe se perdia, quando um vulto veio me chamar. Era um vulto de mulher. Havia um irônico brilho em seu olhar. Pelo sorriso diabólico, parecia ter algo muito tétrico a contar. O que queres tu de mim? Fui perguntando. Por que irônica assim estás olhando? Por que premente apertas minha mão? Pois bem, se queres que te diga, há muito tempo que eu sou a tua amiga. Meu nome é Solidão.